mulher rouba a moça pra casar e vá fazer o serviço sozinho. Não manda ninguém em seu lugar não, pra não acontecer o que aconteceu com a mulher dessa Firmina. Eu bem que andava quieto, ai, ai, ai, sem ter a berreação. E veio mané de Safirmina, ai, ai, ai, e me botou na confusão. Pediu pra eu roubar a aurora, ai, ai, ai, via de Chico Simão. Pediu pra eu roubar a aurora, ai, ai, ai, via de Chico Simão. Preparemos três cavalos e fumo roubar a aurora. Os galos estavam cantando, era quase quatro horas. Cheguemos na encruzilhada, lá na baixa do Tingui. Mané de Chi, vai agora, que eu te espero por aqui. Dá dois miados de gato, dá dois miados de gato, que ela vem atrás de ti. Dá dois miados de gato, dá dois miados de gato, que ela vem atrás de ti. Fiz tudo como ele disse, ai, ai, ai, ela veio e perguntou. Cadê o mané? Tá com medo, ai, ai, ai, e pro que foi que lhe mandou? Eu não fujo mais com ele, ai, ai, ai, se tu quiser mais tu eu vou. Eu não fujo mais com ele, ai, ai, ai, se tu quiser mais tu eu vou. Sem pensar que nem menino, senti um fogo na goela. Garrei a aurora ali mesmo, botei na lua da cela. Deixei mané aonde tava, entrei por outro caminho. Me danei pra Vila Bela, onde mora meu padrinho. Nós hoje semos casados, nós hoje semos casados. E temos oito buchudinhos.